Liguei o mano que tinha vários planos de ter uma vida melhor e esquecer essa miséria que estava a seu redor. Era um mano cheio de problemas, uma fita era o esquema de levantar uma grana alta para ficar a pampar e sair de rolê com uma caranga. Só pensava nessa parada, não sabia se entrava numa treta errada. Até aí tudo bem, ele se controlava. Seguia a rotina de todos os dias. Antes de sair de casa, fazia o sinal da cruz e pedia Ave Maria. Dá forças pra ele lutar com a barriga vazia. E bem cedo batia, de firmas e firmas e nada conseguia. Que decepção, não tinha jeito, esse era o seu dia a dia. Até que parou para pensar e observar que seu futuro estava em suas mãos. O que passou pela sua cabeça era apenas uma ilusão. De construir uma família, já estava com uma mina. Queria ser um pai de verdade, a ensinar os filhos a não seguir o caminho da maldade, sim da felicidade. Procurando objetivo real pra sua vida, era simplesmente o que ele queria: uma moradia, um carro na garagem e levar sua vida com humildade, trabalho e coragem. O que ele via na sua frente era apenas uma miragem. Sempre foi assim, nunca vai mudar. Eu posso te afirmar, truta, nunca vai mudar. A revolta cobriu todos os seus pensamentos. Eu percebi alguma coisa te corroendo por dentro. Não era um mano feliz, estava incapacitado, envergonhado, desanimado por não ter arrumado o trampo que queria e o dinheiro pra levantar sua vida e de seu irmão. E sua mãe que estava ali ajoelhada no chão com um terço na mão, pedindo ao Senhor Deus, ilumine a minha casa, por favor. É foda, sangue bom, família pobre, tem fé de sobra, enquanto a burguesia só ignore. Se você bate na porta procurando um trampo, se souber que é preto, acabará fechando e nem ser importante. Pode ser magro ou gordo, é só discriminação. Desandado na química, sonhava com uma família, foi exterminado na quebrada porque devia. Seus sonhos prestes já se realizar, se tornaram pó, com várias no peito. Desandado na química, sonhava com uma família, foi exterminado na quebrada porque devia. Seus sonhos prestes já se realizar, se tornaram pó, com várias no peito. Ratatata. Empapuçado de todos esses problemas, então o caminho do crime era mais fácil: fazer uma fita e ficar de boa, um rolê diferente. Esse foi o seu caminho daqui pra frente, até que começou a cheirar a pipa. Agora como está no labirinto, para encontrar a saída é foda. A vida do meu mano se tornou um tormento. O pesadelo da droga invadiu seu corpo, sistema nervoso. Ele não se controlava mais. A porra dessa química deixou mais um mano incapaz. Mais um mano incapaz. Foi com a oração que Deus não quis desmontar. Sua mãe desesperada não sabia o que fazer. Cê ficava parada ou deixava acontecer. Logo vem a premonição que ele iria morrer na droga ou na mão dos podres da razão. Então chegando em casa ela lhe deu uma orientação. Ele saiu rapidamente, parece que foi em vão. E a sua mina totalmente esquecida. Ele muito louco, empenhorando tudo que tinha. Televisão e o rádio que sua mãe curtia. O seu respeito por ela acabou. Logo ela, mano, base, e sempre te orientou, te ajudou. A química descontrolou. Ele passava e nem cumprimentava mais os doidos mais. Só dizia até mais. Os mano de miliano foi deixado para trás. Seus novos amigos que escolheram seu destino. Viciado colocando na lata. E os dias se passava. Estava devendo pros cara. Que parada errada. Jurado de morte, sua hora chegava. Um dia ele estava sentado no bote. 3 horas da matina, pouco movimento e um silêncio no ar. Tinha alguma coisa a ver. Chegaram dois fulanos lá, não houve discussão. Foi vários tempos no peito do irmão. Ele caído no chão, a sua mãe não teve nenhuma explicação. Agora reza por ele com uma vela acesa ao lado do caixão. Com uma vela acesa ao lado do caixão, caixão. Desandado na química, sonhava